respeito, conceito. Olha a favela aí. MV tá no ar pra lembrar, falar, falei. CDD, em outro rap eu já citei. Não esqueci do Iriri, rato molhado, vigário geral, já mandei fechado. Mineira, pedreira, chapéu, mangueira. Rocinha tem um baile que invade a segunda-feira. Urubu, prazeres, cruzada, tem polícia na rua, tem coroa assustada. Lugar que o bicho pega, vila operária. Rio das Pedras, moradia precária. Vila Vintém, Padre Miguel, Chacará do Céu, Portão Vermelho, Tatuí, Borel, Estadão, Chumbada, Chacrinha, Lixão, Casa Branca, Gogó da Ema, Cesarão, Favela da Maré, Formiga, Nova Holanda, lugar que o bicho pega, o gatilho que manda. Boa Vista, Favela do Pira, Querosene, pra ser inimigo basta CPM. Parque União, Andaraí, Batomu, Chiturano, Alô Serrinho, humildemente eu tô chegando. Acari, para Pedro, Favela de Manguinho, se quiser chegar, chega no Sapatinho, Santa Marta, Fubá, Cajueiro, São José, sem parar de lutar, sem perder a fé. Morro do Macaco, Morro do Amor, a maioria é careca e tem a minha cor. Pavão, pavãozinho, todo meu respeito, valorizo a raiz que trago no peito. A lei da favela é a lei do cão. Se liga na fita, bandido, pra não cair em contradição. A lei da favela é a lei do cão. Sangue bom, ladrão, não dá dois papicão de vacilão. A lei da favela é a lei do cão. Se liga na fita, bandido, pra não cair em contradição. A lei da favela é a lei do cão. Sangue bom, ladrão, não dá dois papicão de vacilão. Complexo do Alemão, Jorge Turco. Quem vacila na favela tem o tempo curto. Encontro, Salgueiro, Vidigal, Barro Preto, Morro Azul, Morro Agudo e Ouro Negro, Vila Carioca, Muquiço, Jacarezinho, Juramento, Bugue, Ugue, Tijolinho, no Sapatinho, Barão e Vila Sapê, Barreira do Vasco, Morro do Pinto, Dendê, Providência, Vila Cruzeiro, Chapadão, Mangueira, Antares, Vila do João, Cidade Alta, Curicica, Playboy, Camurim. Eu tô na favela e a favela tá em mim. Morro da Palmeira, Castelar, Zé Moreno. Se enfraquecer pra você vai ficar pequeno. Vila Rosali, Fumacê, Flamenguinho, Cacuia, Cavalão, Chatuba, Amarelinho, Fazenda, Botafogo, Cocotá, Arará, Muro Vermelho, Vila Nova, Gambá, Favela, Pobreza fazendo dinheiro, Fogueteiro, Oteiro, Vila Cruzeiro, Rio de Janeiro, Ratolândia, Adeus, Carrapato, um abraço pro Adão, Sangue Bom do Morro. Morro do Galo, Morro do Pinto, Penhão, Valão, Serra Corá, Gogó de São João, Complexo do Lins, Congonha, Rebu, Roupa Suja, Gardim, Gardenia Azul, Favela, lugar que o meu povo se instalou. Favela, pra nós a única coisa que sobrou. A lei da favela é a lei do cão. Se liga na fita, bandido, pra não cair em contradição. A lei da favela é a lei do cão. Sangue bom, ladrão, não dá dois papicão de vacilão. A lei da favela é a lei do cão. Se liga na fita, bandido, pra não cair em contradição. A lei da favela é a lei do cão. Sangue bom, ladrão, não dá dois papicão de vacilão. Caixa d'água, Urucânia, Favela da Galinha, Embariê, Pereirão, Cachoeirinha, muita criança, na escola uma esperança. Parada de Lucas, Vila Aliança, Grota, Coroa, Favela do Aço, Porto da Pedra, Jacaré, aquele abraço. Jardim Metrópole, Parque Araruama, aqui não tem Playboy, aqui não tem Bacana, Barbante, Pombal, Dique, Barreira, Complexo da Penha, Rodo Cruz Vermelha, o lixo e o luxo é mole de ver. Parque Bom Menino, Batão, Pedra do B, Morro da Fé, Baixa do Sapateiro. Esse é o outro lado do Rio de Janeiro, São Geraldo, Rolas, Vila Ideal. Quem deixa a falha tem um triste final. Curral das Éguas, Kennedy, Vargem Pequena. Toda a comunidade sempre tem um problema. CDD, minha área tá no meu coração. Na Zona Sul, a Baixada de Negão pra Negão. Desculpe se sua favela não citei. Estará presente no próximo rap que eu sei. Orando pelos seus e pelos meus. A todas as favelas, vem Deus. Deus.